1859, um naturalista britânico revelava ao mundo o verdadeiro método de surgimento e evolução da humanidade. Método esse que levou ao aparecimento de espécies cada vez mais evoluídas e adaptadas ao seu próprio habitat. Seus estudos o levaram à conclusão de que o ser se adapta ao ambiente em que vive, de que dotados de vantagem possuem maior probabilidade de sobrevivência e reprodução da espécie. De quebra, também evidenciou ao planeta que o criacionismo bíblico não passava de farsa e de mera alegoria. Por isso, na teoria urbana dessa seleção, o que antes era simplesmente mais um integrante entre muitos excluídos e considerados uma presa fácil, hoje comanda o tráfico, efetua assaltos à mão armada, sequestros, ataques, ou seja, age de modo contrário à forma de vida miserável que lhe foi imposta. O mecanismo dessa evolução fez com que o predador moderno agisse com cada vez mais frieza e crueldade, que através desse processo violento faz do binóculo com tecnologia de ponta e do rifle de alta precisão, que derruba a presa sem necessidade de aproximação, a sua visão de águia, que traz através da motocicleta esportiva de 250, 600 até 1.100 cilindradas a velocidade do guepardo, que deixa os policiais aturdidos com a habilidade de fuga em meio ao tráfego, habilidade que ganharia admiração até de Travis Pastrana. Isso quando não um perseguido dribla a viatura com o Civic mexido ou com o Audi A3 1.8 turbo clonado. Faz também com que, em vez da garra e dos dentes afiados, a ofensiva venha através do revólver com cano refrigerado, da pistola automática, da metralhadora, do fuzil e da granada de estilhaço. No caso de a presa possuir facilidade com disfarce, que seria camuflagem, ou blindagem, que seria defesa, existe a metralhadora antiaérea, a mina terrestre e o carro lotado de material explosivo em frente à muralha do presídio para um possível resgate. Um lugar onde não há prática de piedade, onde a palavra paz foi borrada por uma grande quantidade de sangue. Nessa floresta de concreto, ferro, poluição, consumismo, pólvora e ambição desenfreada, os semelhantes não se amam, se odeiam. Na luta pela vida, quem era pra ser a caça hoje pode ser o caçador. Na guerra da seleção natural urbana, o antigo servo hoje é o predador. A violência empregada aqui jamais será desfavorecida por medida de segurança. A brutalidade existente nesse conflito interno é impossível de ser apaziguada. E o cessar-fogo só acontecerá com a nossa total aniquilação.